O Sané 6327, Sam Recife, na frequência 133.25, alterna 133.95. Centro Recife, 133.25, 133.95, 6327. Web 5729, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 459, após a passagem do tráfego do Xanar, a sua retaguarda está livre, a senhora pode parar táxi. Centro Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. Passaredo 2231, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzir para a aproximação, reduzir para 2231. Tango Livre Táxi, porta para ingresso 97. Começou os 39, à direita, 219, solo, boa tarde. 219, salvo. Centro Recife, 13325, 13395. 1251, Oxané 6327. Gente, 1251, 6327. Do Oxané tem livre pouso, pista no zero, ventou no zero, zero graus, uma centena com 1-2, nós, uma dúzia nós, o altímetro no 0-2. 1-0, 1-2, no altímetro, livre pouso na 1-0, pro Oxané 63, 1-4. Livre, táxi, Lima, Quilo Bravo, número 2, para decolagem, reporte para ingresso na 1-7. Desça para nível de voo 050. Para decolagem, Oscar, Oscar, Tango. 20.8, GV53. 231, a final da 10, aumenta 2.8 milhas por externo. Aciona 0134, correto, rebate para ataque, o GV53. 2230, o trem já embaixo, checado e travado. Aguarde, pista livre. Guarda. Correia, 321, ponto de espera, pronto, boa tarde. Boa, Oxané 321, mantenha a posição aguardando. Me autorizado, ingresso na Juliette, gate meia dúzia. Juliette, gate meia dúzia, 319, meia da Gol, muito obrigado. Utiliza as manobras para decolagem, Oxané 6321. Com certeza. Após o tráfego da companhia na curtíssima, ele mantém cabeceira 1-0, Oxané 6321. Após o tráfego, ele mantém Oxané 6321. Passou o Chimbra, 2231 da Passaredo. Gente, Passaredo continua aguardando pista livre. Minha 314, Solo 42 à direita, na Fox, Solo 219, boa tarde. 219, na Fox, Xanero 6319. Xanero 6321, o vento é 100 graus, uma centena com 14 nós, tem livre decolagem, pista no zero. Decolagem, Xanar 6321. Bordo, alterna Aracaju, 2 horas de 5 de autonomia. no 649, táxi via Patiuno, Índia, no ponto de espera, torrando no 8.95, ajuste no 013. 13, Índia, ponto de espera, da 10.295, no 649. Prossiga. Hotel Lima Tango, ciente, mantenha-se em condições visuais, na escuta do controle. Tem livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, uma centena com 14 nós, 14 nós, o passarelo 2231. Passa aqui para pouso 2231 da passarelo. Antes da Juliette, chanera 6319. Boa tarde, 6321. Torre, boa tarde, gol no 649, ponto de espera da 10. Boa, gol no 649, mantenha a posição. Até a posição, não espera nada na final. Três, dois, um, sete, reduza para 1709. Desça para 2000 pés. Sete, zero, 2000 pés, está 3297. Estabilizado, leve, 729. Leve 5729, chame em torno na frequência 118.95. Obrigado, até já. Equipe 5446, boa tarde. Chegada a mão, desça para nível de voo 057. 050, para uma chegada a mão, na proa de Lourdes, no momento, 050. A informação pegou contato com o seu posto. IP 5446, ciência, aciona a identificação. Direto para a Delta, acionamento correto, rapaz pronto. Para acionamento, Renan, 8395, direto para a Delta. Não lhe matamos. Passou através da rotatória, chame torre na frequência 118.95. Machanero 6314. Solo, passarelo 2231, pousou, livrou na eco. Passarelo 2231, táxi via Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette para 14, 2231 da passarelo. Todo 110, atenção, parte da Aerostar. Fui em posição, Atole Matango. Então 3297 autorizado, reporte estabilizado, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo e autorizado, 3297. Sinal de 3 milhas da 197 para prosseguir. Ciente, informando que está aqui no setor número S, mas está interferindo na final da 197. Pode aproximar para o S sem interferir. Web 5729 tem livre pouso, pista no zero, vento 100 graus com 15 nós, com 15 nós, web 5729. Livre pouso, web 7. Estou com o tráfego alinhado, cabeceira 17, hotel Lima Tango, reporte final de 3 milhas da 17, ok? Temos sequência também para pouso na 10. Gente, retornará na 17, hotel Lima Tango. Tráfego Hotel Lima Tango, se afaste da final dono zero, ok? Após o tráfego na curtíssima final, será autorizado direto ao Pat 5. Mantenha a presente posição aguardando, Hotel Lima Tango. Pronto, vai aguardando, Lima Tango. O Juliette Bravo Delta, livre acionar, chame táxi. Juliette Bravo Delta, livre táxi, reposto para ingresso, dono 7. No 649, contato radar, saída da Euleda, sub mantenha 240. Da Euleda, solicita nível final 160, o gol no 649. Gente, agora de coordenação. Aguardando, o gol no 649. Então, 3217, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 815, 3217. Lima Tango, direto ao Pat 5, agilizando, reporte solo controlado, hotel Lima Tango, vento no 00 graus com 15 nós, hotel Lima Tango. Direto Pat 5, muito grato, Lima Tango. O Cessna 402, ingressando a taxiway Papá, fica atento ao mesmo, reporte solo controlado, hotel Lima Tango. Observando, Lima Tango. Temos apenas mais uma aproximação, que é o final ILS, devido à saída MOMO ser conflitante, o Lima Kilo Bravo será o próximo a ser autorizado a decolagem, aqui mantém a posição. 9, autorizado, 160. 160, agora 649. Boa tarde, Juliette 7329. 95729, boa tarde, táxi via Alfa. Repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette 7329. Tá 3217, embaixo, checado final no zero. Boa tarde, tá 3217, o vento é 120 graus, 120 graus com 15 nós, com 15 nós, o altímetro no 012, tem livre pouso, pista no zero. Tá 3217. Então, 3155, Lima confere, aguarde para a cópia. Airport 627, we are going for taxi 66, soldiers on board, and there is 2 hours and a half, and alternates to Solado. Five, six, two, seven, clear to taxi. Until April 1, you give way to traffic on Boeing 77 of the Webby company. After the traffic of the Webby passes ahead of you, you are clear to go ahead with your taxi to holding point or holding point, tower 118, decimal 95, KNA 102. Taxi approved, so we will give way to this Webjet has passed on our right side, and then a straight to hold point, tower 118.95, flip 567. Web 5729, autorizado o ingresso, para gate 02. Gate 02, taxi 02. Sem interferir com a redecolagem do 17, está livre. Autório Matango, reporte já no solo do Graé. 3217, solo 52, direito 1219, solo, boa tarde. 319. Cabeceira pronto, cabeceira 17, Lima Kilo Bravo. Costa Tango, decolo 52, controle 208, bom voo. 208, boa. Para a decolagem, GF 53, mais um minuto. Controle, Papa Tango, Oscar Tango, boa tarde. Oscar Hotel Tango, confirma. Papa Tango, Oscar Tango. Oscar Tango, Francisco. Bono 7 na bomba. Oscar Tango, sob vigilância. Tango Oscar Tango, acione código transponder 5155. Impressionante, senhora. 5-1-5-5. Papá Romeu, Mike, Serra Golf, chama centro, Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Posição para decolagem, Lima Kilo Bravo. Afternoon, 3-5-6-7, hold position. Well, 9-5-6-7. Tango, Oscar, Oscar, Tango, saída Momo, atenção a 220, aguarde contatada. Momo 220, Oscar, Oscar, Tango. 3-1-5-5, 3-1-5-5, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Fazulo 44. Decola da 1-0 com primeira curva direita, saída da Leda. Após o Aeldes, onde intercepta a Fazulo 44 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5136, controle 120, decimal 8, então 3-1-5-5. 0-20-0-9-0 graus com 159. Então, 3-1-5-5, correto, rapaz, pronto para puxar o sinal. Six two seven, clear line up and wait, threshold 10. We're clear to your line up and 627. Clio Bravo, decola 5-5, controle 1208, bom voo. O 241, conquista, aguarde coordenação em cópia, informação é Mike. 1500 pés, 5446. Gol no 649, chama centro, Recife na frequência 133.25, alterna 133.95. 3325, 3395, gol no 649. Mandou boa tarde, é o Lima Quilo Bravo. 120.8, Lima Quilo Bravo. JV53, chame o controle 120.8, mantendo a proa JV53. Vai realizar o check off, faz cartão. Boa tarde. Boa tarde, vou passar o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, prossiga. Da colada acionada 5161 na nossa escuta. Patango Lima, Quilo Bravo, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés. Passou faz uma centena, vitória da conquista. Controle JV53. Patango Lima, Quilo Bravo, acione código transponder 5161. Acionado 5161 é a saída cotejada junto ao solo, foi a saída autóctona. Lima, Quilo Bravo, na saída árvore. Subindo para o nível 00, acende seu código normal. Pra você. Lima, você recebe o Oscar acertando. 5446, autorizado final S. Livre decolagem, pistão no 7-21-00, grau 049. É que eu não tenho nenhuma informação sobre qual equipamento o senhor vai verificar. Você vai ver se é o NDB ou o VOS? Ou o ILS? O GIV vai checar o PAPIDA 10, foi coordenado com a TOE. Sente, PAPIDA 10, copiado. Mantenha a proa, suba e mantenha 2000, o GIV53. 2000, mantendo a proa, o GIV53, ou pode esperar no setor norte do campo? Não, setor sul do campo, prossiga para o setor sul pela linha do litoral. Sul pela linha do litoral, GIV53. Vamos que a primeira será um padrão 3, dá uma passagem no eixo da pista. Sim, estou autorizado a curva à direita agora, pela linha do litoral, GIV53. O controle, o torre, o 35446, a intenção é pousar na 17, uma base pela direita. Sim, modificado agora para visual e chame torre 118.95. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, Trip 5446, ingressando numa base para 17. Trip 5446, continua a aproximação, confirma, vai cancelar a descrição no 7? Afirmo. Plano cancelado, 58, point shift na onda no 7, visão com campo, Trip 5446, o ajuste é 10 no 2, o vento 100 graus, 169. 1002, reporta final no 7, 5446. Tem uma resposta do seu código transponder, irá retornar para pouso. Passar para outro equipamento, você quer que passe agora? Afirmativo, cheque seu equipamento. Pra cá, você está falando que não entrar, vou voltar para o pouso. Eu vou passar para outro equipamento para não ter que voltar para o pouso. Caso não receba a resposta do seu equipamento transponder, irá retornar para pouso. Confirmo. Oscar Capitão, acione o código 5155, posição normal. Estacionado 5155. Controle Salvador, só passando Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, mil pés no corredor, acione a resposta passando para o da barra, Juliette Bravo Delta. Delta. Lima, Quilo Bravo, informe sua posição. Passando 2500 pés, estacionado 5161. Gente, recebendo agora a resposta do código, não recebo o modo Charlie, confirme. Está estacionado, está passando 2500 pés. Gente, cruza agora 2700. 2500. Gente, no contato da acionamento do código, se mantém no nível 100. Salvador departure, good night, trip 5627. Trip 5627, radar can't tank, climb and take flight level 130, corner departure. Up 130 at Conde 3567. GV53, prossiga para o setor do farol da barra 2000, reporte no setor aguardando o padrão número 3. GV53, 5446, livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 149. Livre pouso no 7, 5446. Pronto a cópia? Ativo. 5241 autorizado, conquista, nível 200, decola 10, direita, saída boa, pós direto, controle 1208, transponder 5172. Autorizado, vitória de conquista, nível 200, decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída é árvore, após árvore, direto, vitória de conquista, controle 208, transponder 5172. Trip 5241, posição 5, parte 3. Trip correto, reporte pronto. Portará. 3. Então, farol da barra, guardião padrão 3, 053. Juliette, agora o Delta irá prosseguir até que setor. Sessão do Wolf, TGL Valença. Teste, pode passar no farol da barra. Vai reportar, Juliette Bravo Delta. Salvador, boa tarde, tá 3 anos, 425, informação Lima, copiou o galhão 3-8-0, calma, 4-0-4. 3145, ciente, aguarde 38. Aguarde 3, então, aguarde. Alô, 5446, ciente, após o tambor, siga até o pátio 3. O tambor, siga até o pátio 3, 354-46. Fala, o 3, para o táxi com 148, alterna galeão, 4 horas de autonomia. Tem frequência livre correndo na sua local. Não, não. Existe alguma interferência? se caso ingresse alguma aeronave na pista, no seu procedimento. Interferir no cheque do Jeve não, e o Jeve vai remeter no máximo. Ok, gente. Não está autorizado o Jet Bravo Delta, tem uma aeronave laboratório em procedimento nesse setor. Eu vou manter no Newcrest. Reporte para a sessão 2500. Jave 53, curva direita para iniciar o padrão 3. 53, curva direita, padrão 3. Prossiga Lima Quilo Bravo. O Arbo vai prosseguir ao nível 100. Direto autorizado. Disco 3, autorizado padrão 3. Arremeta com curva pela esquerda. Autorizado padrão 3, arremete curva esquerda, Jeve 103. O próximo padrão para o controle será o padrão número 2, binivelado no eixo da pista. Vou arremeter. Ciente. Controle, pode coordenar com a torre, por favor? Para que a torre deixe bater no brilho máximo. Já está no brilho 5, já foi checado. Só para permanecer no brilho 5, por favor. Ok, ciente, será coordenado. Salvador, 3155, pronto, espera no zero. 3155, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, ano menos. Autorizado, alinhar e decolar 1 no zero, 3. Tu é o Jeve 53. Paulo, poderia fazer uma posição de parada pelo Jeve 54-41E? Posição 4 do PAD 3. São 4, Brasil. 4, 5, 2, 6, 8, 5, 4, 4, 4, 4, 4. Sobre a cabeceira, confirme. Sobre a cabeceira da pista. Ok. Continua a aproximação, informe para a arremetida. Eu informo que a arremetida será com curva esquerda, ok? Posteante, curva esquerda. Portanto, 3155, condições de decolagem imediata, agilizando, confirme. Afirmativo, da 3155, decolagem imediata. Ok, Cinti, o vento permanece 100 com 17, 3155. Tá, iniciando a decolagem, tá, 3155. Quem quer sair no axé ou no forte? Cópia. Autorizado, remanso 085, decola no 7, esquerda, no forte. Controle 120, decimal 8. E o seu transponder 5165.